A expectativa neste ano de 2014 é que o volume da produção da agricultura de inverno possa atingir até 4 milhões e 200 mil toneladas de grãos no Paraná, quase o dobro da safra passada. A área plantada será aumentada 23%, e se as condições climáticas forem favoráveis, deve acontecer a maior colheita já vista no estado. Para o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Artigara, o momento é de proteger um bom desempenho no campo para os agricultores paranaenses. Nós estamos preocupados já com safra 2014-2015. Oferecer aos nossos agricultores, que fazem a base da nossa economia, condições adequadas para ter acesso a boa tecnologia, insumos de qualidade, para fazer um bom cultivo, para conduzir bem suas lavouras e ter sucesso no empreendimento, né? Agricultores que estão saindo de um período muito crítico aqui no Paraná, particularmente no norte do estado, né? Todos sabem, nós enfrentamos 40, 50 dias de altíssimas temperaturas, ausência de umidade no ar e no solo, temperaturas acima de 70 graus no meio da lavoura, que acabaram cozinhando, provocando uma perda cavalar, né, na cultura da soja particularmente. Entre as lavouras de inverno e verão, o Paraná deve colher uma safra total de mais de 35 milhões de toneladas de grãos, uma redução de apenas 3% em relação ao volume colhido no ano passado, que atingiu 36 milhões e 300 mil toneladas. Conforme o relatório do Departamento de Economia Rural, o clima regularizou, as chuvas voltaram e as lavouras que estão em campo, como soja, milho e feijão da segunda safra, estão se desenvolvendo bem. Cerca de 79% da soja já está colhida, e o DERAL confirma uma redução de 12% na safra, que corresponde a uma queda de 2 milhões de toneladas no volume de produção. A safra de soja, cuja estimativa inicial apontava para a colheita de 16 milhões e 500 mil toneladas, caiu para 14 milhões e 500 toneladas. As estimativas divulgadas nesta quinta-feira pela Secretaria de Agricultura levam em conta as condições de climas normais durante o outono e inverno, o que é determinante para a confirmação do plantio, condução das lavouras e colheita. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.